Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos para mais uma conversa, hoje com o grande Marco Paulo. Marco, seja bem-vindo. Olá António, boa noite. Boa noite aos ouvintes da rádio. Eu devo dizer, Marco, eu não costumo esconder nada aqui aos meus ouvintes, que eu estou a gravar esta conversa, já tinha tido a oportunidade de conversar com o Marco Paulo numa outra ocasião, porque estive a substituir a minha queridíssima colega Catarina Pereira num outro programa e aí tivemos a oportunidade de estar à conversa. Mas aqui na Rádio Amália? Aqui na Rádio Amália também. Mas neste programa é a primeira vez, nestas Madragoas, e eu já faço entrevistas desde o tempo da universidade, em que tínhamos um programa na Escola Superior de Comunicação Social, nós tínhamos um programa de entrevistas, entrevistámos muita gente, e já na altura, eu e o meu colega tínhamos este desejo de entrevistar o Marco Paulo. Nós gostávamos tanto de entrevistar o Marco Paulo e isso acabou por nunca acontecer, portanto, eu estou a concretizar quase como um sonho de menino, entrevistar o grande Marco Paulo, que é, de facto, uma referência da música portuguesa, tanto para mim como para os meus pais, como para tanta gente. E, por isso, Marco Paulo, seja bem-vindo a estas Madragoas. Muito obrigado, António. Cá estaremos para falar também sobre este concerto no futuro, Maravilhoso Coração, já no dia 15 de maio, ou seja, já na próxima quarta-feira, a não perder, às 21h30. 9h30 da noite, e estão todos convidados para ir até esse concerto. E as pessoas perguntarão assim: mas porquê à quarta-feira? É uma pergunta que muita gente faz, mas eu vou responder. É precisamente à quarta-feira que o Altice Arena está disponível para poder a empresa ceder o espaço para um concerto desta envergadura de solidariedade. Porque o fim de semana seria mais complicado e não havia possibilidades. É porque este concerto, a primeira causa deste concerto, digamos assim, é mesmo a causa solidária. Sim, solidária para com as crianças e adolescentes de Portugal que praticamente não têm família para os poder encaminhar melhor para a sociedade e para um futuro melhor para eles. E há muita gente hoje em dia sem futuro, não acha, Marco? Há muita gente sem futuro, mesmo que tenham vontade para isso, a própria, como é que é de explicar, situação... Conjetura, não é? Conjuntura e a situação desta mudança. Eu lembro-me, quando era adolescente, eu tinha empregos para onde eu quisesse ir, quer dizer, eu saía de um, ia para o outro, ia para o outro, ia para o outro. Hoje, a juventude e a adolescência, mesmo com muitos estudos, acho que têm dificuldade. Portanto, não há essa possibilidade de sair de um trabalho e irem logo terem as portas abertas para ir para outro. E mesmo quando têm muitos estudos, aproveitam e ir para fora. E, portanto, aqui até aos 18 anos, ou aos 21, o novo futuro tem a possibilidade de poder preparar para o futuro, por isso é que se chama novo futuro, para essas crianças que não têm a possibilidade de outra maneira de ter uma família. Eu agora fiquei curioso em relação a uma coisa. O Marco Paulo fez muitas outras coisas antes de começar a cantar profissionalmente. Fiz. Teve outros trabalhos. Fiz. Fiz porque o meu pai, naquela altura, ele achava que ter os filhos em casa ou estudavam ou trabalhavam. Como o estudar nessa altura não era uma coisa que fosse necessária, portanto, chegando, tirava a quarta classe, depois ia tirar um curso, eu fiz até o terceiro ano comercial no Alfredo da Silva, no Barreiro, e pronto, depois comecei a achar que não era muito a minha onda, não era a minha praia ter que ir estudar e pronto, estar num escritório. E pronto, depois tive a sorte de ter voz que esta voz que os portugueses conhecem tão bem e que Deus me deu para eu poder, porque isto é um dom que Deus nos dá. Eu tenho 3, 4 irmãos e sou o único que canto. Essa é uma pergunta interessante. Aliás, nós ouvimos na voz de Amália Rodrigues, já vamos ter a oportunidade de ouvir Amália, foi Deus, não é? Foi Deus, essa convicção de que é um dom que nasce Deus com a pessoa deu, e que foi Deus, dado. Que o Marco dá. Sempre teve essa convicção também, sim, de que era uma graça. Que era uma graça. Olha, eu nasci no Alentejo, nasci numa vila pequenina, muito bonita, com gente maravilhosa, que é Mourão, gosto bastante. Mas que, não bastante. Tinha, mas que não tinha futuro. Ou emigrava ou ficava por ali. Já que estamos a falar de futuro, não é? Sim, ou emigrava ou ficava por ali. Mas, felizmente, e graças a Deus, tivemos a oportunidade de o meu pai, como funcionário público, de se poder deslocar para vários pontos do país, que era, portanto, eu pedia... não sei como é que se chamava naquela altura, portanto, eram deslocados para outros locais do país, portanto, o meu pai era das finanças e podia ir... portanto, estava em Mourão, foi para Alcabidez Cascais, depois Arcos de Alvés, Sorico de Basto, Alenquer, Barreiro, até eu tomar a minha independência. Mas antes disso, em Alenquer, eu tinha portanto, como não tinha ainda muitos estudos, porque só quando eu fui para o Barreiro é que o meu pai me pôs na Escola Alfredo da Silva, Escola Comercial e Industrial do Barreiro, é que pronto, eu comecei a trabalhar e comecei a ver que eu não era muito de estudar. Agora voltei novamente aos estudos, porque estou agarrado às letras novas do disco novo e estou a decorar as letras, e estou a decorar letras para estrear no concerto no dia 15. E essa parte? Sempre gostou dessa parte de decorar as letras, de estar de volta dos não, poemas? Eu também nunca gostei muito de escola. A escola não era uma coisa que eu gostava muito. Sim. E depois eu levava muita reguada. Porquê? Porque estava-se mal. Era muito distraído, era muito divertido, muito distraído, muito brincalhão. E muito atrasado, chegava sempre muito atrasado, e a escola era perto da minha casa. E então chegava de inverno, custava mais levar as arreguadas, mas no verão não me custava tanto. E portanto trabalhei em vários ofícios, porque se eu não desse para estudar e não conseguisse, portanto, fazer uma carreira que me fiz até hoje, 52 anos, só a viver do palco, só a viver da minha voz, eu teria que ter um trabalho, não é? Um futuro, porque não podia estar em casa do meu pai, da minha mãe, a ler o jornal e a ver a televisão. Nem eles queriam que isso acontecesse. Mas, graças a Deus, eu tive a sorte dos 17 anos, praticamente, só seguir a música. A sorte do Marco Paulo e a sorte de todos nós. É uma sorte, sabe? É uma sorte. Acaba por, ou seja, há muita gente também com talento que passa ao lado dessa sorte. Dessa sorte? Acredita Sim. nisso? Eu acredito no destino e acredito na sorte. Por exemplo, eu jogo na loteria às vezes e no Euromilhões e nunca me sai nada. Nunca saiu nada? Não. Vou jogar. Brincadeira, vamos lá ver se tem sorte. Não tenho. Mas felizmente tive sorte de, através da minha voz, conseguir fazer aquilo que eu mais amo na vida, que eu mais gosto de fazer. Amo no aspecto de trabalho, porque há pessoas, pessoas que eu amo do fundo do meu coração. E então eu trabalhava, fui trabalhar muito novo, tinha 14 anos, fui para uma farmácia, entrava às 9, saía de casa às 6 da manhã, apanhava uma camioneta, depois fui trabalhar para um escritório, fui trabalhar para um pronto, o que eles chamam um pronto a vestir, era uma loja de roupa, tecidos e coisas assim, que era uma coisa que eu também não gostava muito. E reconhece que hoje em dia essas experiências ajudaram a pessoa? Alguma que... delas havia de acertar. Precisamente naquela que o meu pai não queria tanto que eu tive, que eu fosse, foi aquela que, felizmente, estes 52 anos me deram a oportunidade de eu poder, que o seu pai não queria? Poder governar a minha casa com o meu trabalho, com a minha voz, com as minhas músicas, com o meu sucesso, que foi um sucesso a qual eu estou eternamente grato aos portugueses, porque me elegeram como uma voz que gostaram, como o cantor das canções que o público gostou muito numa época e que hoje continua a gostar de me ouvir, e sempre ansioso que venha um concerto numa grande sala, que venha um novo disco, já não gravo há 3 anos, portanto as pessoas estão ansiosas por este novo. E, portanto, essas coisas todas foram acontecendo. Pronto, talvez por eu viver em Portugal, porque nunca quis sair de Portugal. Tive oportunidades de poder ter ficado no Brasil muitos anos e eu não quis ficar no Brasil. Porquê? Porquê que não quis? Porque não, achava que aquilo era grande demais para mim. E eu achei que Portugal é o suficiente era para a sua dimensão. É a minha dimensão. E porquê que era o trabalho que menos agradava ao seu pai? Há bocadinho disse isso. Porque o meu pai não tinha boas referências sobre o meio artístico, não tinha referências muito boas das pessoas que cantavam. Não acertavam muito bem os artistas. As pessoas gostavam, iam ver, mas depois... Até havia um certo preconceito, não é? Sim, não tratavam muito bem os artistas. As senhoras eram isto, os homens eram aquilo, o futuro era incerto... os amigos eram falsos, oportunistas, e ele ouvia aquelas coisas e achava que o filho não devia de seguir essa profissão. Mas pronto, há coisas mais fortes do que queremos ou não queremos, por isso é que nunca se deve, os pais nunca devem forçar muito aquilo que os filhos gostam de fazer. Por exemplo, o meu afilhado, eu ainda o pus a tentar cantar, ele nunca cantou nada, viveu sempre, desde que nasceu, a ouvir-me cantar e a assistir a espetáculos e a concertos, e ultimamente ainda lhe pus o microfone, mandei pôr um microfone à frente para ver se ele conseguia cantar com os coros. Mas nada feito. Nada feito. Ainda hoje, com 26 anos, não canta, mas tem uma paixão louca. Uma paixão louca pela música. Pela música. Portanto, o palco para ele não é tanto cantar, isso dá-me a mim o lugar do palco, mas ele continua ligado ao palco porque é músico e tem um grande amor e uma grande paixão pela música desde criança. Eu lembro-me dele com 5 anos ir assistir a uma gravação de um programa meu que eu tinha na televisão, Os Dois Amores. E... Mítico programa também. Sim, eu fiz 2 na RTP durante 2 anos. E tem passado aí também na RTP Memória. Sim, às vezes passa. São sempre RTP bons Memória. Momentos para recordar. É 20 anos depois. E portanto eu lembro-me dele uma vez estar comigo, me ter ido levar umas flores ao padrinho, ter ido assistir à gravação. Porque ou fazia um ano o programa, ou eu fazia anos, qualquer coisa assim, e os pais e os amigos levaram o Marco António para ir assistir, ele tinha 4 para 5 aninhos, e eu hoje vejo uma gravação, vi uma gravação, não tocam sempre, não passam sempre, em que ele foi assistir a esse programa, com essa idade, e eu, nessa gravação, temos a oportunidade de ver com uma criança, que era uma criança ainda, nem era adolescente, a preocupação, eu pensava que ele ia estar com muita atenção a olhar para mim a cantar, mas a atenção toda era dirigida, o foco dele era dirigido aos instrumentos que os músicos estavam a tocar. Já estava aí um pronúncio do que é que... Já estava aí um pronúncio de que ele, numa cadeirinha que nem chegava ao chão, a atenção que ele dedicava aos instrumentos musicais e ao trabalho que os músicos estavam a fazer a acompanhar o padrinho. Portanto, a partir daí eu vi logo, espera, aqui qualquer coisa que eu não tenho que forçar, nem os pais têm que forçar, não tenho que ser doutor, tenho que ser engenheiro, tenho que ser advogado, tenho que ser isto, tenho que ser aquilo. Tenho que ser futebolista, porque agora ou se é ator de novela ou se é futebolista. Portanto, é aquilo que os pais desejam para o filho. E acho que os filhos têm que ser aquilo que eles... em que eles, a praia onde eles se sentem melhor. E o Marco António, precisamente, ele está neste momento numa universidade de música em Amsterdão, na Holanda, para se aperfeiçoar mais, para ser bom entre os bons, um dos melhores entre os bons, porque tocar por tocar, isso também não é muito bom para ele, nem para nós, para os pais e para mim. E então naquela universidade em Amsterdão, é uma universidade que tem um curso durante 4 anos em que eles ali têm que dar tudo por tudo, porque senão não passam, nem têm o diploma para se tornarem em professores de música ou em músicos profissionais, não é? Poderem tocar em qualquer parte do mundo, poderem tocar em qualquer... Ele agora atualmente só toca nos meus concertos, ele agora está cá porque vai estar comigo no Altice Arena. e depois possivelmente virá de férias e depois vamos preparar os concertos de verão e possivelmente os Coliseus do Porto para apresentar as novas músicas. As novas músicas de um disco, Marco Paulo, que vai sair. Já saiu, já está aí. Então saiu no dia 10. Para ser ouvido. Nesta transição, este programa é um programa que passa à noite e portanto nós estamos aqui sempre na transição de um dia para o outro. Sim. E, portanto, o disco já está aí disponível, isso é o mais importante. É um disco lindíssimo, homónimo. Marco, tem o meu já vamos falar sobre o disco. Antes disso, vamos ouvi-lo aqui com dois temas. Aliás, vamos ouvir também dos temas só para terminar esta parte de... E portanto, eu vejo no Marco Paulo, eu vejo no meu afilhado aquilo que, portanto, que eu gostava de ter tido ao princípio da minha carreira, que não tive grandes oportunidades. Eu só tinha voz e tinha muita graça e era muito bonito, percebe? Era um jovem muito bonito, cantava maravilhosamente bem, tinha uma voz de brilho brilhante. Uma voz que ainda se conserva. Sim, que ainda se conserva. E as pessoas achavam que eu tinha tudo para poder seguir uma carreira musical. Mas tive algumas contrariedades. Estive na televisão, tive 10 anos na televisão, sem ir à televisão, que era a única, e que mais tarde depois vinha a ser colaboradora durante 2 anos. Porque achava que eu era um cantor muito popular, e então naquela altura as pessoas estavam à frente da televisão achavam que cantores muito populares, cantores que o povo gostava muito, não podiam ir à televisão. Marco, eu queria também falar um bocadinho mais sobre esse preconceito também, mas antes disso temos de ouvir alguns temas. Relembro que hoje estou à conversa com o Marco Paulo. Se chegou atrasado, dou-lhe essa informação, mas também se chegou atrasado, eu não dou qualquer reguada, ao contrário dos professores do Marco. Sim, Marco Paulo, maravilhoso coração. No Altice Arena, um concerto por um novo futuro, dia 15 de maio, é já na próxima quarta-feira, a partir das 9:30 da noite. Vamos ouvir Marco Paulo aqui em dose dupla, primeiro com este grito. Silêncio, do silêncio faço um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Sombra a sombra, a um céu tão recolhido. De sombra a sombra, já lhe perdi o sentido. Ao céu, é que me falta a luz, é que me falta uma estrela. Chora-se mais quando se vive atrás dela. E eu, a quem o céu esqueceu, sou eu que volto a perder. Só choro agora que quem morre já não chora. Essa inteira há sempre uma companheira, uma profunda amargura. Ai, solidão, quem for escorpião. Ai, solidão, isso morder a cabeça. Já fui para além da vida, do que já fui tenho sede. Sou sombra triste, encostada a uma parede. Deus, vida que tanto duras, bem morte que tanto tardas. Ai, como dói a solidão, quase loucura. Adeus, vida que tanto paixão quase loucura. Rompo o silêncio, a voz rompo mais do que o silêncio. Rasga o peito, chega a nós, abro o coração e vence-o. Sua voz tinha o encanto do feitiço desejado. Nos seus olhos é certeza de um povo determinado. Seus cabelos o mar alto de chegar a todo lado. Seu sangue Portugal nasceu povo e fez fado. Rendeu-se o mundo encantado com seu canto genial. Assim soube que era fado, o fado de Portugal. Sua voz tinha o encanto do feitiço desejado. Nos seus olhos a certeza de um povo determinado. Seus cabelos o mar alto de chegar a todo lado. No seu sangue Portugal nasceu o povo e fez-se fado. Rendeu-se o mundo encantado com seu canto genial. Assim soube o que era fado, o fado de Portugal. Sua voz tinha o encanto do feitiço desejado. Nos seus olhos é certeza de um povo determinado. Seus cabelos o mar alto de chegar a todo lado. No seu sangue Portugal nasceu povo e fez fado. E como até morrer, amar é padecer, amar. Depois de Grito, uma interpretação incrível de Marco Paulo, também este A Nossa Voz, dois temas do Marco Paulo, ele que vai estar no concerto Novo Futuro, é aliás a estrela desse concerto, concerto por um Novo Futuro, a causa solidária, dia 15 de maio, na próxima quarta-feira, na verdade, a partir das 21h30 da noite. Não vai estar sozinho, vai também contar com a presença de Raquel Tavares e também do Marco Rodrigues e do Coro Infantil de Alcáçovas, também vai estar por lá num concerto para não perder. Marco, eu gostava que me explicasse só melhor. Só fazer uma retificação, António. Sim, sim. É que as estrelas deste concerto não sou eu. Ok. A estrela somos todos. Todos os meus convidados, a Raquel, o Marco, os músicos, os técnicos e o público. Que vamos estar todos ali, porque todos em conjunto é que vamos dar a oportunidade de que estas crianças possam ter um futuro melhor. E, portanto, as estrelas ali vão ser o público, vão ser estas crianças, e nós vamos tentar fazer o melhor, eu, os meus músicos, os guitarristas que vão acompanhar o Marco Rodrigues e que vão acompanhar a Raquel, e o coro infantil que vem do Alentejo, são 15 crianças. Como é que surgiu esta ideia do coro infantil? Mas espera aí, são 15 crianças entre os 6 e os 12 anos, rapazes e raparigas. Sim. Muito crianças, muito adolescentes, e que vêm a cantar comigo uma música que eu gravei neste último trabalho que vamos falar, que é Quero Voltar para os Braços da Minha Mãe, que o Pedro Abrunhosa teve a gentileza e que foi de uma grande simpatia o ter-me autorizado a que eu cantasse, fizesse uma versão à minha maneira para este disco, que era uma música que eu ouvi a primeira vez e disse logo, eu gostava de cantar esta música, só espero que o Pedro me autorize a poder fazê-lo. e autorizou-me, ficou encantado, ficou impressionado, ficou, sei lá, ficou emocionadíssimo quando eu lhe fiz o pedido. E, portanto, essas crianças vêm cantar essa música comigo, em homenagem também às crianças que estão no Novo Futuro e que vão lá estar também no concerto. E, portanto, como é que isto, o conhecimento? Eu fui embaixador do Chocalho, no Alentejo, que é, o Chocalho é um que foi eleito pela Unesco como material de não sei quê, da humanidade. Sim, sim. Pronto. E eu fui embaixador desse prémio que foi entregue no Alentejo a todas as pessoas que estão ligadas ao Chocalho, que só em Portugal é que existe. Património da Humanidade. Património da Humanidade. Aprovado pela Unesco. Sim, e portanto eu fui, é um nome um bocado longo, eu não fixei. Eu fui eleito o embaixador desse prémio que o Chocalho recebeu da Unesco, a quem devo essa atenção, o Nuno Moreira. E, portanto, lá, quando estávamos a receber o prémio da Unesco e na festa de entrega desse prémio, houve vários artistas que cantaram para os convidados e, portanto, e para alguns representantes da Unesco. E houve esse tal coro de crianças que foram cantar umas modas alentejanas. Eu achei tanta piada, achei piada a eles, vestidos a alentejanos e ficou com o seu bombinhazinho alentejano, e aquilo ficou-me registado. E quando eu gravei a música, quando eu estive para gravar a música, eu disse ao meu diretor musical e produtor do disco: se eu gravar a música do Pedro, Os Braços da Minha Mãe, eu quero que este coro infantil possa participar. Entrei em contato com as pessoas, com o meu amigo Nuno, que entrei em contato com a família, com os professores, com a diretora dos ensaios, e eles pronto, ficaram-se todos a gravar o disco. Foi uma tarde felicíssima para eles e para mim. E agora, quando surgiu a oportunidade do Altice Arena, achei que eles deviam participar, e lá vêm todos. E lá vêm eles, lá vêm eles. Dia 15, vêm 15 crianças, os familiares, os amigos, vêm tudo, numa boa disposição para colaborarem nessa canção e para cantarem uma música ou duas do repertório deles. Alentejanas, portanto também vai ser um momento que eles, a meu pedido, vão fazer isso. Além desse coro infantil de Alcácer, sim, a Raquel, também, que vem cantar, do Marco Rodrigues e da Raquel Tavares. A Raquel vai cantar uma música, o Abraça-me, comigo, porque ela gravou esse tema comigo. Neste que disco, ainda não que sim, desse disco que já está, mas que ainda não está na rádio, ou já está na rádio. Estão a chegar, os temas estão a pronto, chegar. Pronto, isto é, eu gravei o tema Abraça-me de duas maneiras. Portanto, Raquel, gravei uma com a participação da Raquel, que está lindíssima, e gravei uma só, porque quando não há possibilidade de televisão a Raquel não poder ir, eu ter a opção de ter uma música só cantada para mim. Portanto, é o mesmo tempo cantado por duas pessoas. E vai cantar um tema dela, o Marco Rodrigues vai cantar um tema meu, que eu poderei ter a participação também nessa música, não sei, é surpresa, e ele vai cantar um sucesso dele. E isto é engraçado, porque eu convidei precisamente porque sabia que eles gostavam muito de um dia poder cantar comigo. Tinham os dois esse gravou, desejo. Sim, esse desejo. E os dois estavam... E já o tinham transmitido a pessoas ligadas, exato, a mim, a músicos como, meus. Como uma geração de músicos, sim, aliás, que cresceram a ouvir o Marco Paulo. Sim. E que tinham vontade, disse, ah, o Marco Rodrigues gosta, é um grande fã do Marco Paulo. Ah, é Raquel, que desde miúda que ouve o Marco Paulo. E pronto, e depois começámos a contactar-nos e eu a sentir, porque sente-se nas pessoas quando se gosta ou não de alguém. E eu senti que eles gostavam, além de serem meus admiradores, eram pessoas que gostavam muito de mim. E então eu dei-lhes agora esta oportunidade. A Raquel foi gravar comigo, é a minha convidada, e o Marco Rodrigues, eu fiz questão também que ele fosse meu convidado. Além, portanto, do coro infantil de Alcáçovas, do Alentejo, que vão partilhar comigo o palco, que são meus convidados, mas que vão fazer parte deste concerto em que estará presente, portanto, Sua Excelência, Sr. Presidente da República, com a Casa Civil da Presidência,

fazem-no sempre com muita ternura. Ai, vou entrevistar o Marco Paulo. É sempre com certo carinho e com certo ternura para comigo. Pronto, e eu fico feliz porque eu vivo neste país, foi aqui que eu cresci como pessoa e como cantora, e portanto eu sou um pouco dessas pessoas, eu faço parte de um pouco da vida dessas pessoas. E nós sentimos e de não, facto e que... Não, e não me ponho à distância, não me ponho armado, não faço questão de ser superior a ninguém só porque tive a sorte de ter a voz para cantar. Nós somos quatro filhos e nenhum deles canta e eu tive a voz... É o tal dom que os meus pais têm culpa, nem os meus irmãos têm culpa, mas aconteceu, e que eu quero partilhar até os últimos tempos da minha vida com os portugueses. Qual é que é o segredo? Qual é o segredo para manter essa voz incrível, passados tantos anos? Sim. E também mandaram fazer uma outra pergunta. Estávamos ali fora na expectativa de entrevistar o Marco Paulo e disseram assim: não lhe perguntes apenas da voz, pergunta-lhe também da pele. Qual é que é o segredo para ter aquela pele? Não é bem um segredo, portanto, não há necessidade de fazer segredo para que as pessoas depois não possam pensar. O Marco, de facto, está em grande forma. Nunca fiz plásticas, nunca fiz. Eu sou um bocado. Eu não sei como é que me fizeram as operações que fizeram. Fizeram uma operação, o cancro, fizeram uma operação, um rim. Fui tratado de um problema de cabeça também. Felizmente, tudo bem, tudo resolvido, tudo numa boa. E os portugueses, graças a Deus, os portugueses também sentiram muito, muito nisso, sensíveis não é? A esse muito problema sensíveis. Que eu tive. Agora, sou uma pessoa que tento, olha, dormir o que posso, não entrar em aventuras, não fumei, nunca na minha vida fumei, isso também afeta um bocadinho as cordas vocais, e com a idade as pessoas também vão perdendo um bocadinho o brilho da voz, e isso comigo ainda não aconteceu, porque quando eu acabei de gravar o disco, os músicos, porque o meu disco foi gravado com músicos ao vivo, não tive técnicos, não tive máquinas a trabalharem, a fazerem de músicos, fiz um disco só com músicos ao vivo, e no final, depois das misturas feitas, a opinião que foi é que, como é que é possível, 52 anos depois, o Marco já não é uma criança, ter uma voz tão brilhante e tão boa como tem ainda? Eu disse, nem eu próprio sei. Se eu soubesse o segredo, eu vendia, não é? Vendia a todos que quisessem Marco, ter esse segredo. Vamos citar a Amália. Foi Deus. Marco. Foi Deus, sim. Foi Deus que me deu esse dom de poder, de ter essa possibilidade, não é? Uhum. De ainda poder ter essa pele jovem que vocês dizem. E essa grande voz. Que eu também noto. Tenho espelhos em casa para me ver. Ter a voz, ter esta voz brilhante. E de poder ter o apoio dos portugueses que fazem o favor de, ao longo de 52 anos, me elegerem como cantor da sua eleição, um cantor da sua família e um cantor que as pessoas fazem o favor de continuar a acreditar. E um cantor, um dos grandes cantores dos últimos 30 anos, 40 anos em Portugal, que vai estar no Altice Arena, já na próxima quarta-feira, dia 15 de maio, a partir das 9:30 da noite, com a participação especial de Raquel Tavares, Marco Rodrigues, Grupo Coral Infantil de Alcáçovas, todos juntos para ajudarem Novo Futuro, a Associação Novo Futuro, um concerto por um novo futuro, já na próxima quarta-feira, e despedimos com um dos temas que vai ser interpretado certamente pelo Marco Paulo, aliás num dueto com a Raquel Tavares, chama-se Abraça-me. Abraça-me, ouvir... que é aquilo que todos nós devemos fazer. E é um dos temas que está no novo disco também. Sim, e que vamos cantar, eu e ela vamos cantar no concerto, como eu já disse há pouco, e será um momento em que aquelas 20 mil ou 17 mil pessoas que possam estar no Altice Arena no dia 15 a sentir também esse abraço, possam dar esse abraço da mesma maneira como nós o vamos dar quando cantarmos a canção. Abraça-me, é assim que terminamos nestas Madragoas. Marco Paulo, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço e agradeço a todos os portugueses e aos ouvintes da Rádio Amália a oportunidade de me poderem escutar. E sejam felizes e tenham saúde. E vamos terminar desta belíssima forma. E até dia 15. Com este abraço. E até dia 15, aliás. Vamos estar todos. Até à próxima quarta-feira, já está mesmo aí. O que é que está à espera? Adquira a sua presença neste concerto por um novo 15 futuro. Euros. Os miúdos ficam encantados. Não é nada, por enquanto. 15 euros. Sim, assistir a um concerto daqueles, com uma orquestra praticamente. Aqueles convidados maravilhosos. A ajudarmos aquelas crianças que vão ficar muito felizes com os olhos a brilhar de ver ali tantas pessoas a ajudá-los, tantas crianças que felizmente têm a oportunidade de poderem ter familiares que os podem encaminhar na vida, e estas crianças do novo futuro têm estas mães e estes pais que são os as pessoas que estão à frente da associação, e que, portanto, todos em conjunto, vamos dia 15 às 21h30 no Altice Arena dar o nosso abraço. Está feito o convite, Marco Paulo, muito obrigado, um abraço para todos, e despedimos-nos com este Abraça-me nas Madragoas de hoje. Esta conversa, como todas as outras, vai ficar disponível este Abraça-me ainda é sozinho, para ser só aqui sozinho. O próximo abraço será com a Raquel. Com a Raquel Tavares. Esta conversa, dizia eu, vai estar disponível também para ser ouvida em podcast. Para todos, um forte abraço. Não me digas nada, só abraça-me. Basta o teu olhar para compreender que tu irás. Abraça-me como se fosse hoje a primeira vez, como se me quisesses hoje como ontem. Abraça-me. Esquece-me que um dia há muito tempo, quando éramos crianças e começaste a amar, eu dei a minha vida. Se te vais, se tu te vais, já nada será nosso. Tu levarás aí um só momento, uma eternidade. Eu ficarei sem nada se te vais. Abraça-me e não me digas nada, só abraça-me. Não quero que te vás, mas eu sei muito bem que tu irás. Abraça-me como se fosse hoje a primeira vez, como se me quisesses hoje como ontem. Abraça-me. Se tu te vás, eu tenho pouco tempo para te falar. A sombra do teu corpo e a solidão serão meus companheiros se te vais. Se tu te vais, irá contigo o tempo da melhor idade. Te seguirei querendo cada dia mais. Esperarei que voltes se te vais.